207. Azul 407 completa, final torre 1 no 8, sinal 9 e 5, bom pouso. Trave 7, boa. Descartão, já se via chegada com média onda para o nível de voo 0620. Decolagem autorizado, pistão 7, vento 180 graus, 09 graus. Azul 4207, solo alto 40, libera direito, chame solo em 121, decimal 90. Todos lá, obrigado. Uniforme Lima Romeu Oscar, decolado na sua escolta. Agora Uniforme Lima Romeu Oscar, prossegue em rede voo visual, corrido Axé, 1 número 100, apoio do Fora da Barra, voo direto feira. 1 número 100, corrido Axé, Fora da Barra, 2 pessoas feira, o Lima Romeu Oscar. Autorizado a alinhar e decolar, estufa zero. Ponto 140 graus, 0620. Autorizado a alinhar e decolar, 10, bom, 642. Autorizado, zona da presente. Vai para 3.000 com ajuste 908. 3.000, zona 908. Obrigado, senhor. Boa, 3.477, atende a indicação. Deve vir chegada a Ponce para o nível de voo 0620. Autorizado, zona presente. Zona, descendo para 5.000. Autorizado, 4.000, com ajuste no 08. 08, 4.000, obrigado. O controle 120, decimal 80. 3080, bom dia, com a 642. Salvador, Ronaldo 648, passa 2.200, na sua escuta. Ronaldo 648, contato, radar da decolagem, sobe via, saída PUCA, nível 350. Via, saída PUCA, 350, Ronaldo 648. máquina 2.000 terminada por surgimento ILS, temos tráfego de próxima Maralina pela linha do litoral, mantendo ainda a altitude de 1.000 pés, o hotel 398. 2.000 autorizado, por exemplo, na Maralina do litoral. Só Romeu, Bairro de Serra, outro autorizado, de Páscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Péscoa, Uniforme Lima Romeu Oscar, tem um tráfego já passando por essa coroa da barra, prossegue para o ULF, com o R2 da TAM. O tráfego adicional que está descendo para 3.000, que irá prosseguir também no ULF, para passar próximo da coroa da barra. Uniforme Lima Romeu Oscar. Ok, esse cara até o tráfego, batendo o número 6, Lima Romeu Oscar. Uniforme Lima Romeu Oscar, reporte passando o Monte Ferraz, prosseguindo inicialmente na 1.000 pés, o corredor do Golfim para a Vila de São Campo. Ok, vamos até 1.000 pés, vamos passar a Monte Ferraz, Lima Romeu Oscar. Final do procedimento, chama Torre 118, decimal 95, da 398. Completa com a Torre 118, 95, agora. Torre Comodoro, bom dia, até 3198, a 2.5 do DFA. 3198. Praça Lanchada, ajuste ao altímetro no 018, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 70 graus no 0 norte. Passeira, está aqui do 3 e 7. Passeira. Decolado aos 49, chame o controle 120, decimal 80. Decimal controle 120, decimal 8, hoje, né? Oi, o azul. 2770, está crescendo o ponto de espera, dá 1-0, pronto. Azul 2770, até o ponto de espera. Tá. Controle, por favor, o Xalé 1140. O Xalé 1140, contato radar decolagem, sobe via, saída Pucca para o nível 330. Via Pucca 330, hoje. Número 1648, chama o centro Recife, frequência ano 2.085, secundária ano 2545, bom voo. 2.685, 2.545, bom voo, está autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste permanece no 0.08, autorizada a final do procedimento em LS3 da pista no 0, resposta brisada. Vamos tráfego agora na posição de 11 horas, 3 milhas no rumo norte, 1.000 pés, a outra leve avançada, não intercede na sua aproximação. Localizador de visual com a pista 3740. E? Positivo, visual chama seu reúno no 8, visual 9, 5, da ponta, que é 3740. Obrigado. 2770. Na cruzeiro, autorizado subida para 2500 pés. Autorizado de quieto para de feira, o Lima Rodovás. E bom dia, está 3740, final ILS X-Ray, pista vista. 1770, decolagem autorizada. Pistola 0, vento 1, 50, 0, 0, 9. Decolagem da 10, 0277A. 3740, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, continua a aproximação para 3740. Sete, como trato, posição de 12 horas, está a 1,612 de milhas no rumo norte, subindo para 2.500 pés, outro leve avançado. O Papai Uniforme Lima, Romeu Oscar, informa o trato na posição de 2 horas, 1,4 milhas, está no rumo sudoeste, cruzando o 070 em descida até 4.000 pés. Ainda não visual, fica na terra do tráfego, Lima Rodovás. O TAN 477 está autorizado em descida até 4 mil pés, o ajuste é no 0,17. 4 mil, o no 0,17, TAN 477. Decolou os 55208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, é o azul 2770. Bom dia, azul 2770, contato radar decolagem, sua vizinha saiu da Coral no Bravo, para o nível 160. Paulo Bravo, 160, azul 3770. Está cruzando 2700, autoriza o direto coral. Autorizado 2770. Obrigado, 2770, direto coral. Curva esquerda e agilizar o cruzamento do campo. Decolagem autorizada, pista 17, vento 160 graus, 10 baixo. Papá Romeu Marcelo. É 1268, secundário 2545, hoje, né? Avião no Brasil, é Rádio, drone 2006, ajuste 907, tráfego já superado, está autorizado ao final do procedimento elétrico aqui da pista 0, resposta estabilizada. Resposta estabilizada, está com a 777. Lima Romeu Oscar, tráfego já superado, está autorizado subida para 4506. Dá presente, se possível, mantenha o 025 até o Santana. Presente autorizado, Lima Romeu Oscar. Decide condições visuais, reporte através do Parque do Iguaçu. Tomando, obrigado. Sou de Salvador, Papá Romeu, mais que agosto, decolado. Nossa escuta descida, vamos rodar. Mais que agosto, contato radar decolagem, só devia sair da Momo, nível 100. Via Momo 100, mais que agosto. Linha 2, essa é a verificação, desse dia chegando a Bomé de Ono para o nível de voo 050. Para o Kitap. Autorizado o táxi até a papá, reporte para ingresso. Autorizado o táxi até a papá, reporte para ingresso. Aiden Descent via Gomed 1 Arrival Level 060. Então 477, nós temos um prazo agora, está na posição de 11 horas e meia dúzia de milhas, está se afastando na radial 320, como noroeste, cruzando 2500 pés, é um circo. Chama a turma agora, frequência 198, decimal 95, depois. 295, obrigado. Baixa altura até a cabeceira 17, devido ao tráfego na 10. Taxi até a cabeceira 17 e reporte pronto na cabeceira. Essa altura... O altímetro no 0 no 7, os autorizados pistão no 0, vento 160 graus no 0 norte. Sua esquerda do helicóptero decolando com sua norte, não interfere com o pouso. Bom, onde chegou? Depois do TAP 777. Já está passando, decolagem com sua norte autorizada, vento 160 graus no 0 norte. Fora do calmo, então. 01400. Sua norte aguardando transferência, tá bom? Sua norte aguardando para transferência, não sai da passando. Decimal 3 para a coordenação, tem algum voo? Mais Serra Gulf, a possibilidade de 20 graus. O Mais Serra Gulf, autorizado existe. Se tiver condições de efetuar pela esquerda na torre de Vatap, autorizado também. Melhorou, Vatap. Dali 1250, a certificação, dessa via chegada com a média 1 para o nível de voo 070. Mike, inclusive, me chama Tony, frequência 118, decimal 95, confuso. Então, em Salvador, Mike Azulu, através de Pitão Sul, 110, visual com o campo. Mike Azulu, reporte vertical do farol de Tatuá. Ajuste altímetro no 017. Cidade curvar esquerda para a cinta aberta? Ah, sim, dá presente. Reporte cruzando para a 010. Continuar cruzando a cabeceira 1-0. Vai ser tudo. A final da 10-0, para baixo para a direita. Baixo para a direita, tá? É só. Já era para ter um chame da presente, o controle em 1-0, desse 9-0. 1-0, com 0 graus. 7-7-7-7. A 03121, desse 9-9, controle. Controle, Ramon, vai ser levantado? Ah, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolando a nossa S, comprou a Nordeste, uma noite. Vai seguir com prova de Serrinha. A de nome não fez até Serrinha? Tá mesmo? Um minutinho, quanto cinco estimais de pouso e reportabilizando a CPR. Ok, 1-4, 1-5. 1-4, 1-5, copiado e Charlie Alfa Tango. Copiado no 425. Mas, senador, qual seria a sua viagem de destino? Já tá bom. Já, porque tá dois aviões, não, direto de destino. Mas como possível estimar de pouso? Vai chamar no pouso ao 1507, o Mike Servo. Copiado no 507, Mike Servo. Número 62, autorizado a descida para 3.000 pés. Cancelada a restrição de velocidade e altitude da posição estática. Para 3.000, 1.62. O ajuste Salvador no momento 1.07, 1.62. 3.17, 1.62. Continuar no sinal azul. Azul de 4.000, 1.07. Que assumiu na final da 17, baixar de checar. Mike Azulu, fundo autorizado, pistão 7, vento 1.60 graus, 1.0 baixo. Pouso autorizado na 17, Zulu. solo 07, libera a direita. Na OSC, ao estacionar seu teste livre. Autorizado, ano 62, autorizado a final do procedimento, repórter estabilizado. Taxa mais estabilizado, ano 62. Ano 220, autorizado descida até o nível 050. 050, com 250, tá bom. Aguarde. Já deu passando 90ª? Tivo, liga a frequência para coordenação de tráfego e até o regresso. Acho que os autorizados em breve são forte, né, do próximo cabeceiro do bastante. Azul 2770 está autorizado em nível de voo 180. Oi, Salvador, bom dia, voo 1162. Voo 1162, continuando na aproximação, ajuste a instrumento 017, agora a utilização de voo. No ponto médio inicia 360 pela direita, novembro das físicas, a ponte iniciando 360. No ponto médio 360 pela direita, vai reportar iniciando novembro das cruzes. No 1162, posto autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 09 mais. A direita, tráfego mantendo contra o vento da 10, não interfere. E o pés. Quente, se eu for autorizado, pista 10, 1162. 1094, decolado 14, controle de Salvador, 2019. 208, bom dia. Salvador, é o gol na 094, perfil Momo. 1094, contato radar, sua vizinha saída Momo, nível 370. Ok, via Momo para 370, sentido alguma outra flor mais à frente, se possível, certo? Gente, aguarde. Final approach. China 6200, continue approach to flight 71017, stand by for any clearance. Stand by for any clearance, 17. Azul 2770, vindo para o nível de voo 180, serviço será encerrado por 7 milhas afastado sudoeste do Rio de Salvador. Chama o controle Léo, frequência 20.1 no voo. Vai manter espera então no setor 93. Oh. Then 6200, traffic at your right. Maintaining hold. Número 62, solos 15, libera a direita agilizando, chama o solo da Júlia de Leonardo. Final chama a torre, 198, decimal 95, vou pouso. Obrigado, boa tarde. Salvador, 1250, boa tarde. 1250, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste de altímetro 10 no 7. Aguardando, 1250. Passar azul 407. Condições de alimento de decolagem imediato? Afirma Azul 4207, vem na frente. Agiliza a linha Neto, guardando pista livre, 4207. Guardamos 4207. 6200 on the ground at 17, vacate to the left, guys attack for the ground, 1-1-1. Estão no 028, não vem para a cruz. Visual, mantenha a proa norte, aguardando para tomar a proa do litoral, na primeira chuva. Proa norte, aguardando para interceptar o litoral, não vem para a cruz. 4207, decolagem autorizada, pista 0, vento no 70 graus, 0 e abaixo. Muito colagem de 4207. Formação, traço do... à esquerda, rumo norte, não interfere com a sua decolagem. Descendo 4207. Da presente autorizado que vai na rua do corredor forte, aguardando transferência. Prova do corredor forte, aguardando transferência, não vai para a frente. Fundo 2.0, ponto 1.0 grau, 089, uso autorizado, pistão 0. Autorizado por zona 0, agora 2.0. Terra Golf, nivelado nível de voo 1.00 para informação e alerta, chama o centro de assistência na frequência 1.26.0, secundária 1.28.8, bom voo. 1.28, novembro 3. Controle Azul 4307, muito bom dia. Azul 4207, bom dia, contato o radar na decolagem, salve via sedação, rosto nível 340. Controle Salvador, rosto 340, via Azul 4207. Controle Salvador, Papa Romeo, novembro, acerto. Ao meu novembro era suíço, que mantém as regras de voo visual, corrido forte, irá se afastar mais 20 milhas? A intenção é do portão Interlagos prosseguir para sobrevoo de Alagoinha, senhor. Vai afastar 40 milhas do novembro era suíço. Sente novembro era suíço. Liberar. Chama o centro Recife, frequência 1.26.5, secundária 1.25.45, bom voo. 2.685, altera 2.545, obrigado, boa tarde. 962, a sua identificação deve ser chegada com média de para o nível de voo 050. Whisky, confirme o tempo total de voo? 2 horas no momento da frente, e quando autorizado, solicita a aeronave para sobrevoo de Alagoas. Autorizado, 9 horas com Whisky. 4207, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13, 123, decimal 8. Recife 251, até 938, 14207. Boa, obrigado. Novembro, nosso sistema 1500 pés, o ajuste em Salvador, 1017. Turno 962, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado final do procedimento em MS, extrai da pista 10, resposta do exato. Prossegue em regra de voo visual, está agora afastado 20 milhas de Salvador, e a frequência para a coordenação de tráfego e até o regresso. Sem indicação, deve vir chegada a mais de 1 para o nível 050. Lembrando que a identificação da SV chegada à volta em nível de voo 0620. O Azul 4082 autorizado após Pavão de reposição e Cápio. Localizador, voo 962. 962, completa final, chama a torre 198, destino 95, da pouso. 895, voo 962, obrigado, até a próxima.